sejas mais um sonho meu. Se me quiseres, serei teu. Amor, amor, minha paixão reluz. Teus olhos são a luz, me induz essa emoção sincera. Minha paixão reluz, teus olhos são a luz, me induz essa emoção sincera. Será que o meu querer não basta pra você? Terá que ser o amor maior da terra. Se eu não te convencer, escute o meu cantar. Irá te revelar tanta harmonia, pois ele há de encontrar. Bando de pássaros pelo ar, até os ventos vão soprar essa melodia. Se eu não te convencer, escute o meu cantar. Irá te revelar tanta harmonia, pois ele há de encontrar. Pássaros pelo ar, até os ventos vão soprar essa melodia. Não sejas mais um sonho meu. Se me quiseres, serei teu. Amor, amor, minha paixão. Olhos são a luz, me induz essa emoção sincera. Minha paixão reluz, teus olhos são a luz, me induz essa emoção sincera. Será que meu querer não basta pra você? Terá que ser o amor maior da terra. Se eu não te convencer, escute o meu cantar. Irá te revelar tanta harmonia, pois ele há de encontrar. Bando de pássaros pelo ar, e até os ventos vão soprar essa melodia. Se eu não te convencer, escute o meu cantar. Irá te revelar tanta harmonia, pois ele há de encontrar. Bando de pássaros pelo ar, e até os ventos vão soprar essa melodia.